poder. Tu vives em meio aos querubins. Tu és precioso. Tu és precioso. Tu és precioso pra mim, Jesus. Com toda a justiça e com poder, tu vives em meio aos que precioso, tu és precioso, tu és precioso pra mim, Jesus. Jesus.